Leia comigo Isaías 43. Isaías capítulo 43, começando do verso 11. O profeta Isaías. Você sabe o que significa o nome Isaías? Você sabe o que significa o nome Isaías? Isaías e Jesus é praticamente a mesma coisa, o mesmo nome, mesma palavra. Interessante isso. Isaías, capítulo 43, verso 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Isaías significa Yahvé salvou. Jesus significa Yahvé salva. O profeta que proclamava a vinda de Jesus, ele já proclamava com seu próprio nome, dizendo pela fé, dizendo já no passado, segundo nosso entendimento na tradução para o português. Jesus, ou o Eterno, Yahvé, salvou. Ele tinha tanta certeza do que profetizava, que o seu próprio nome declarava: o Eterno salvou. E quando Jesus veio, foi-lhe dado este nome, Jesus, que é o mesmo de Josué. No português parecem dois nomes diferentes, mas é Josué. Josué e Yeshua é a mesma palavra, o mesmo nome, que significa Yahvé salva. Em outras formas de tradução, Yahvé é salvação. O nome Jesus significa salvação, salvador. O Eterno salva. Irmão, todas as vezes que eu e você declararmos Jesus, embora seja um nome já com conotação própria de identidade de uma pessoa, ele é um nome com um significado específico. Nós temos uma comunidade no Brasil que o nome dela hoje já tem conotação própria, de nome próprio. Mas não foi assim sempre. As pessoas oravam: Senhor, sara a nossa terra. Senhor, sara a nossa terra. É uma expressão, com um verbo, com um pronome, com um sujeito, com um objetivo. Sara a nossa terra, Senhor. Mas alguém um dia tomou essa frase e a colocou como nome próprio de uma comunidade. Então hoje existe a igreja Sara Nossa Terra. Você pode pensar nessas duas expressões de forma distinta. E você vai chamar de Sara Nossa Terra, Sara Nossa Terra. Onde eu estou indo na Sara Nossa Terra? E Deus abençoou a nação inteira através dessa comunidade e até hoje abençoa. Chama Sara Nossa Terra. Mas Sara Nossa Terra é mais do que o nome dessa comunidade abençoada. Sara Nossa Terra é uma expressão, é uma proclamação, é uma oração. Sara, Senhor, a nossa terra. Com hábito, nós vamos falando Sara Nossa Terra sem nem pensar no que este nome significa. O propósito dos irmãos em terem colocado este nome na comunidade era uma proclamação sobre a nossa terra. E é natural, irmão, da nossa dimensão física, humana, intelectual, que estas expressões caiam no comum. E nós falemos essas expressões sem nem pensar, assim como, ai meu Jesus, Jesus tem misericórdia, ai Jesus, não aguento mais. A gente está proclamando o que Deus fez sem nem pensar no que significa o nome Jesus. Todas as vezes que eu e você estivermos proclamando, sara nossa terra, nós estamos declarando, mesmo que a gente nem pense nisso, uma oração que foi o princípio, a semente no coração de uns irmãos. Senhor, muda a história do nosso povo. De igual forma, Deus pôs o nome do seu filho nessa terra, de Jesus, para proclamar o tempo todo: o eterno salva, o eterno salva. E nós somos capazes de dizer assim: Jesus tem misericórdia, mas eu estou sem salvação. Não, eu já estou proclamando que o eterno salva. Eu posso proclamar apenas citando um nome, ou eu posso proclamar citando uma proclamação divina. Todas as vezes que eu e você falarmos o nome de Jesus, nós precisamos nos lembrar que estamos proclamando um decreto: o eterno salva, o eterno salva. Por isso cantamos esta música hoje: meu Jesus Salvador. Em Isaías 53, leia comigo. Isaías é um nome. Ô, seu Isaías, como vai? Tudo bem? Ah, o profeta Isaías. É, profeta Isaías. É um livro que eu li pouco. E é um livro complicado. Ah, um livro que tem muitas coisas assim que a gente não entende. Ah, o profeta Isaías. Ah, o profeta Isaías falava muito contra Israel. Deus estava castigando, Deus estava mostrando o povo. Mas a gente não para para pensar no nome: Isaías. E se hoje alguém põe o nome sem nem pensar, só porque achou bonito, naqueles dias ninguém punha o nome senão com um propósito específico. É impressionante quando você vê os nomes na Bíblia sempre tiveram um significado muito forte, muito impressionante isso. Isaías mesmo teve filhos, 3 filhos, e nesses filhos Deus mandou colocar nomes. Olha aqui, eu vou achar um dos nomes que Deus mandou colocar no filho de Isaías, que é um nome esquisito demais da conta. Eu vou achar aqui, irmãos. Sóstenes. Sóstenes é um nome grego, significa homem de força inquebrantável. Eu às vezes tenho que cuidar para não ser forte demais. Vamos lá, Isaías 53. Quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías, que significa ele salvou, o eterno salvou, proclama, e muitas destas frases no original também estão no passado, dizendo o que aconteceu. Só que é importante você saber que Isaías está proclamando sobre Jesus cerca de 700 anos antes de Jesus. Sabe o que é isso, irmão? Não existe nenhum livro na face da terra que faça o que a Bíblia faz. Pega as verdades de 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, 3000 anos atrás, 30 anos atrás, 500 anos atrás, pega essas verdades e concentra todas elas diante de nós. Nenhum livro, nenhum outro livro na Terra pega o que alguém do Brasil disse há 500 anos atrás e prova hoje. E revela a veracidade, a autenticidade, a perfeição. Nunca, ninguém fez e nem tem condição de fazer isso. Mas Deus faz isso. Deus pega um texto que foi declarado, escrito, guardado, reproduzido em documentos por toda a humanidade, ano após ano, século após século, e 700 anos depois, irmão, 700 anos depois é muita coisa, é muito tempo. Você se lembra do que o seu avô disse? Você se lembra das frases, das declarações que o seu bisavô publicou? Ninguém se lembra, irmão. Quando? Que nação hoje está assim? Se você pega os Estados Unidos, que são um país assim que honra muito a memória, eles têm lá muitos escritos, muitos memoriais, muitas placas, eles têm muitas formas de trazer os ditos dos seus líderes, dos seus governantes, e as pessoas usam isso com muita intensidade. Hoje, nós nem temos mais, pelo contrário, nós temos um conjunto de coisas mal faladas, sem sentido, sem verdade, que vão se perdendo por aí. Nem essa nação norte-americana que tem esse hábito de valorizar, de honrar o que foi dito lá atrás, vive hoje baseado no que foi dito lá atrás. Isso é impossível aos homens. A Bíblia faz isso. A Bíblia pega o que foi declarado 700 anos depois, junta com o que aconteceu. A Bíblia pega o que foi declarado 700 anos antes, junta com o que aconteceu lá nos dias de Jesus, provando que o que alguém disse 700 anos antes não foi esquecido, veio a se cumprir. E traz 2000 anos depois do cumprimento, portanto, 2700 anos depois de alguém dizer isso, está nas nossas mãos hoje para a gente ler, receber vida e conferir. Isaías, que proclama, ele salvou, disse 700 anos atrás, disse 700 anos antes o que haveria de acontecer, e hoje, 2000 anos depois, nós estamos proclamando e cultuando a este Jesus por tudo que ele é. Qualquer pessoa que quiser pensar com razão, com lógica, com sabedoria, com prudência a respeito disso, vai entender que existe algo diferente, sagrado na Bíblia. Vai entender que Jesus não é um ser da religião. Jesus é o cumprimento na plenitude dos tempos de um plano perfeito de Deus, que por todo o Velho Testamento foi anunciado. Se você quiser, você pega lá no Éden, quando Deus imola um animal e faz vestes para Adão e Eva, ali está publicado o que haveria de acontecer. O cordeiro haveria de ser imolado, seu sangue derramado na terra e cobriria os nossos pecados. Em todo o tempo a Bíblia está proclamando a pessoa e os feitos de Jesus. Leia comigo em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, verso 46, nós lemos assim: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso que me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Maria, mãe de Jesus, ainda virgem, declarou isso: meu Senhor e meu Salvador. Maria, legitimamente mãe de Jesus, honrada com toda legitimidade, porque o próprio Senhor diz aqui que ela será bem-aventurada e todas as gerações considerarão isso. Mas ela também vira e diz acerca de Jesus: ele é o meu Senhor, ele é o meu Salvador. Jesus salva, Jesus salva. Qual a importância disso hoje? Você quer saber o que é um culto maravilhoso? Nós temos aí tanta música, nós temos tantos eventos religiosos, nós temos tantos shows, nós temos tantos cultos inflamados por bons pregadores, mas irmão, você quer saber o que é um culto legítimo? Quando eu e você estamos nas piores circunstâncias, nas aflições mais difíceis, no vale da sombra da morte, e nós declaramos assim: meu Jesus, Salvador, o Senhor é o meu Salvador, o Senhor vai me salvar agora. Quando estamos, irmão, debaixo de qualquer prova, de qualquer tentação, até mesmo do pecado, e você e eu podemos dizer assim: Jesus, meu Salvador. Ele sabe o que está no nosso coração. Eu não estou aguentando, Senhor. Eu não sei o que fazer. Eu não sei por onde ir. Olha o que está me acontecendo. Olha, Senhor, que eu não tenho condição alguma, mas Tu és o meu Salvador. Jesus, Jesus, Jesus. Isso é um culto. Eu não estou dizendo que aquela música maravilhosa, com aquela banda, aquele grupo lindo, não está adorando ao Senhor. Mas eu estou dizendo que, muitas vezes, ali só tem a emoção de uma música. E que se você quiser cultuar a Jesus de todo o seu coração, invoque-o. O profeta Joel diz que nestes dias, no final dos tempos, todo aquele que invocar o seu nome, qual nome? Jesus. O que significa este nome? O Eterno, o Senhor, me salva, meu Salvador, salvação. Em qual circunstância? Pode ser a religiosa. Ah, isso mesmo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Jesus é o meu Salvador. Ou pode ser na prática. Seco de dor ou molhado, encharcado de lágrimas que não acabam mais. O Senhor me salva. Jesus, eu quero te agradecer porque o Senhor me salva. Se não fosse o Senhor na minha vida, olha o que teria acontecido agora. Senhor, por tua misericórdia, eu consegui não agir desse jeito ou não reagir desse jeito. Eu consegui não tomar essa decisão, eu consegui não entrar por aquele caminho. Senhor, que a pressão é violenta. O Senhor me salvou. Se não fosse Jesus na minha vida, meu lar não seria o que é. O Senhor me salvou. Senhor, eu enfrento lutas, mas se não fosse o Senhor, eu já teria sido fulminado. Se eu estou enfrentando lutas, é porque eu estou de pé. Se eu estou de pé, é porque o Senhor me trouxe até aqui. O Senhor é o meu Salvador. Nós precisamos resgatar isso, irmão, no nosso dia a dia. Um culto, uma adoração genuínos a Jesus. Meu Salvador. Eu vou enfrentar uma semana difícil, eu não sei como vou resolver, mas Jesus é o meu Salvador. Ele vai intervir em qualquer circunstância. Em Atos capítulo 4, versículo 8. Atos capítulo 4, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, Jesus, o eterno Salvador, é que este foi curado perante vós. Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Irmão, a gente cai na religiosidade muito rápido. A gente escreve Jesus, alguns bordam Jesus, alguns põem na camiseta. Tem gente que põe a tatuagem em nome de Jesus. E a gente vai levando isso como se fosse só mais um nome. Nós nos acostumamos, mas na hora de pôr em prática, a gente desanima, a gente chora, a gente às vezes até ora. Tem misericórdia, Deus, o que é que eu vou fazer? Ou às vezes a gente abre as brechas, toma atitudes, toma decisões que não poderia ter tomado. Mas nós nos esquecemos de dizer: Jesus, não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que eu seja salvo agora. O Senhor vai me salvar. Existem três dimensões que a Bíblia nos ensina. A primeira dimensão: Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Estas três dimensões dizem respeito a três instâncias do nosso ser. Nós somos um espírito, nós habitamos num corpo e nós temos uma alma. Nestas três instâncias do nosso ser, que estão claramente expostas na Bíblia, o Senhor Jesus vem atuar. Lá atrás, A gente poderia dizer há 2000 anos atrás, Jesus morreu na cruz e salvou o meu espírito. Mas a Bíblia diz que não foi apenas há 2000 anos atrás, a Bíblia diz que desde a fundação do mundo, o Cordeiro foi imolado. Porque na eternidade não tem tempo, irmão. Então o que Jesus fez na cruz do Calvário, ele fez uma vez, lá na eternidade, e está feito. Materializou-se nessa terra há 2000 anos atrás. E para nós, diz respeito ao tempo passado. Então Jesus salvou o meu espírito ontem. Segunda dimensão, hoje. Terceira dimensão, amanhã. A dimensão do amanhã diz respeito ao meu corpo. Eu já fui salvo por Jesus Cristo, mas o meu corpo físico, um dia, será completamente salvo. A Bíblia diz que esse corpo será substituído por um corpo glorificado. O pó vai comer, a terra vai comer esse corpo, ele vai virar pó. E assim como foi com Jesus, não será, será comigo, não será mais esse corpo físico, será um corpo glorificado, que não tem lágrimas mais, não chora mais, não tem dor mais, não envelhece mais, um corpo glorificado. Essa salvação virá lá na frente. Jesus é o mesmo amanhã. Jesus salva. Isso significa que ele é o mesmo. E eu saltei a dimensão do meio, do hoje, que diz respeito à nossa alma. Nossa alma precisa ser salva todos os dias, em todo tempo. Toda hora vem um dardo, irmão. A alma é o centro das emoções, da vontade e das decisões. O tempo todo, Jesus tem que me salvar das emoções, irmão. Experimenta isso num shopping. Experimenta isso numa discussão em família. Não parece tão espiritual assim, mas é. Jesus, o Senhor vai me salvar agora. Eu quero entronizar o teu governo na minha vida. Jesus, eu fui ferido. Jesus, eu fiquei triste. Jesus, eu estou desanimado. Jesus, eu estou cansado. Jesus, tu és o meu salvador. Então eu quero mergulhar no Senhor. É prática, é uma solução prática, não é religiosa, não tem a ver com as emoções de um culto lindo, não tem a ver com as emoções de uma liturgia que eu gosto, não tem a ver com as coisas que eu sonho e penso assim, de como tem que ser a igreja, tem a ver com a minha vida diária. Jesus, o Senhor vai me salvar agora, eu confesso a ti, eu invoco ao Senhor, o Senhor vai entrar nessa questão da minha vida, tu és o meu salvador, tu és Jesus. Ele me salvou ontem, meu espírito foi salvo quando eu o recebi como Senhor e Salvador. Ele vai salvar o meu corpo amanhã, mas Ele me salva na alma hoje, todo o tempo, todos os dias. Ele me salva do pecado. Me salva do pecado, o pecado vem. Deus disse a Caim: Caim, o pecado bate à tua porta, cabe a você resisti-lo, dizer não. Mas irmão, quem é que vai resistir ao pecado, irmão? Como é que Deus disse a Caim que cabia a ele? Como é que Deus pode dizer isso a mim e a você? Porque na hora, irmão, na hora do pecado, às vezes você nem vê que caiu no pecado. Você quer uma prova simples, palpável? Faz uma dieta. Faz uma dieta, irmão. Igual ontem lá, fomos comer ontem lá, eu estou numa dieta, mas, poxa vida, para que eu tomei sorvete? Na hora você, vou tomar. Você nem lembra. Graças a Deus que é um sorvete. Para outros, é uma droga. Ele vai para casa, debaixo do efeito da droga, mas daqui a pouco ele se arrepende. Por que que eu tomei? Eu falei que eu não ia tomar mais essa droga? Eu falei que eu não ia fumar mais? Não consegue. Para outros é o adultério. Para muitos outros é o crime do assassinato, do roubo. Não consegue. Eu e você não conseguimos, irmão. Uma balinha. Quanto mais vencer o pecado. Mas Deus disse que cabe a mim e a você confrontá-lo e não deixá-lo entrar. Como, Senhor? Ah, meu filho, tem um jeito. Se eu for seu salvador, se você mergulhar em mim, eu cuido disso para você. Jesus, me salva aqui. Me salva aqui agora, Jesus. A palavra do Senhor diz em Romanos: agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 21 em diante. Jesus, o Senhor me salva do pecado. O diabo vem me acusar, o diabo vem me agredir, o diabo vem me cercar, mas o Senhor me salva aqui agora. Eu me aproprio de Jesus Cristo, eu me aproprio da salvação, eu me aproprio da salvação em nome do Senhor. Quero repetir, isso não tem a ver com um culto lindo, com as emoções de uma liturgia que eu gosto. Isso tem a ver com atos práticos no meu dia a dia. Jesus me livra dos dardos do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João capítulo 3. O que são os dardos do diabo, irmão? Você tem ideia quantas vezes, no minuto, nossa mente é bombardeada de sugestões? Tem ideia, irmão? Esta semana, eu estava pensando em um determinado assunto, e lá no meu íntimo, eu comecei a dizer assim: bem feito. Não foi dessa forma assim, absurda, meu Deus, não, foi uma forma assim tão sutil. Ah, vai, bem feito. Agora vai ver o que é bom para a tosse. E eu posso dizer, o que é isso? Eu não sou mal assim, não. Eu não sou, o que é isso? Eu não sou essa pessoa. Realmente não sou. Sou uma nova criatura. Até no meu caráter humano, carnal, existem algumas virtudes, alguns princípios que não me deixam ser uma pessoa assim. Mas no fundo, essa natureza pecaminosa me leva o tempo todo, através de dardos do inimigo, por um caminho de pecado. E eu posso dizer, eu repreendo esse dardo do inimigo. Esse pensamento que nem foi traduzido em palavras desse jeito, mas está lá sutil, lá no meu inconsciente, lá no fundo. Jesus me salva de andar nesses dardos do diabo. Eu senti, eu pensei alguma coisa de alguém, eu desejei alguma coisa que eu sei que não devia. O Senhor me salva agora, Jesus. O Senhor me perdoa por eu ter caído nisto, por eu ter permitido isso. Mais ainda, o Senhor me tira deste dardo. O Senhor me tira de debaixo dessas setas. Tu és o meu Salvador. Em João capítulo 10, o Senhor Jesus diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Tem alguma coisa que não está florescendo? Senhor, tem uma coisa aqui que não está florescendo. Tem uma coisa aqui que não está boa, Senhor. Tu és o meu Salvador. Nós precisamos nos lembrar e pensar bem se não é a história daquele homem na cidade da inundação. A barragem se rompeu, o rio se encheu, está subindo rapidamente e levando embora todas as casas da cidade, mas aquele homem decidiu ficar lá. Não, eu vou ficar aqui, porque eu sou um crente, estou orando e Deus vai mandar a salvação. E aí passou o pessoal que estava correndo: ó, tem um lugar aqui no carro, entra. Não vou, Deus vai mandar a salvação. E passou alguém já no bote: entra. Não, eu estou esperando, eu confio em Deus, Ele vai mandar salvação. E o helicóptero veio: sobe aí. Não, eu estou esperando, Deus vai mandar a salvação. Mas o senhor já está no telhado, não tem mais... Deus vai mandar a salvação. E o rio subiu, ele morreu afogado e chegou no céu. Deus, eu confiei no Senhor. E o Senhor não... Ah, meu filho, eu salvei. Eu mandei o carro, eu mandei o barco, eu mandei o helicóptero, mas você não quis ouvir. Tem momentos, irmão, que eu e você precisamos avaliar isso. O Senhor está nos salvando de algumas circunstâncias. O Senhor vai nos salvar de algumas circunstâncias mudando a nossa forma de pensar. O Senhor vai nos salvar de uma circunstância trazendo uma instrução. Às vezes, trazendo uma ordenança. Não ande por esse caminho. Ah, eu não acho que é assim, não. A verdade é que Jesus é o meu Salvador. E Ele vai trazer vida e vida em abundância. Aonde não está florescendo, Ele vai trazer um barco. Ele vai trazer um carro. Ele vai trazer um helicóptero, dizendo assim: sai desse caminho. Entra por esse rumo aqui. Muda isso, abandona aquilo. Às vezes ele vai dizer coisas simples: ó, lê isso aqui, aprenda aquilo dali. Ó, não se importe, larga isso. Deus tem outra coisa. Mas eu e você precisamos crer em todo o tempo que a salvação pode se manifestar. Jesus é salvação. Ele é salvação nas aflições desse tempo. João capítulo 16, verso 30. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aflições, meu irmão. Você sabe o que é aflição, irmão? Sabe o que é começar uma semana com aflições? Sabe o que é que no meio do dia vira alguma coisa e gera aflição? Você sabe bem o que é isso. Aonde que eu vou levantar um culto genuíno? Na hora que vem a aflição, eu digo: Jesus, eu quero te confessar como meu Senhor e meu Salvador. Ah, pastor, mas eu fiz isso em 1643. Eu entrei lá na igreja, era em dezembro, dia 14 de dezembro, 1643, e eu levantei a mão e eu confessei Jesus como Senhor e Salvador. Não, nós não estamos falando só de um ato. Nós estamos falando todos os dias. Quero louvar as maravilhas do meu Senhor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o meu Senhor, Jesus. Meu Salvador, tu és o meu Salvador. Essa aflição que está sobre mim, eu vencerei, porque está escrito que o Senhor venceu por mim. Eu não quero apenas dizer o nome Jesus, eu quero viver o que este nome representa. Também em João 14, verso 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Se tem uma pergunta que muitos vão fazer ao seu redor: salvar de quê? Vocês falam tanto de Jesus salvar, crente fala isso, Jesus vai salvar, salvar de quê? Salvar de estar longe do Pai. De saber mandar um telegrama para o Pai, de saber ligar para o pai, de saber mandar um e-mail para o pai, de saber ter uma conversinha rápida com o pai lá pelo Skype, de saber ir lá numa igreja, seja lá qual for a religião, e fazer lá uns minutinhos de uma reza, de uma oração, de uma devoção, de um momento assim inspirativo, ou saber só fazer tudo isso, mas não ter proximidade com o pai, deitar no colo do pai, salvar-me de estar longe do pai, salvar-me de saber todos esses artifícios ou esses paliativos para eu ter algum contato com o pai, mas nunca ter comunhão íntima, abraço, colo. Jesus me salva disso, porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai. Então, Jesus, eu quero comunhão, intimidade com o pai. Eu não quero apenas dar um telefonema para ele, eu não quero apenas ter uma pequena ligação, eu quero intimidade com o pai. Jesus faz isso. Jesus nos livra dos inimigos, Jesus nos livra de todo dardo, Jesus nos livra de toda a opressão e aflição desse mundo, desse século. E em Romanos capítulo 3, leia comigo mais uma vez, Romanos 3:21, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, diga propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída? Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Diga comigo novamente: como propiciação. Esta palavra, ela é chave aqui, como propiciação. Ontem nós estávamos conversando e o Luiz citou uma ilustração ali. Então ele disse: olha, um homem maravilhoso, um homem bom, um homem que fez muitos benefícios aos pobres à sua volta, um homem reconhecidamente caridoso, um homem que fez muitos benefícios, doou muitas coisas para a cidade, uma pessoa realmente exemplar. Um dia matou um sujeito. Na pressão, no acidente, nervoso, ele acabou, matou o sujeito. E lá no tribunal, diante do juiz, o advogado dele disse assim: mas, seu juiz, ele matou esse sujeito, porém, ele era uma pessoa tão boa. Olha, ele que construiu aquela creche. Olha, ele que doou dinheiro para os pobres desta cidade. Esse homem fez tantas coisas boas. Eu quero pedir a anulação da culpa dele, porque ele sempre foi muito bom. Então Luiz estava dizendo: um ato só é o suficiente para anular tudo de bom que nós fizemos. Não tem como nós pegarmos tudo de bom que fizemos e querer cobrir um só ato de crime. Da mesma forma, não tem como eu e você chegarmos diante de Deus no tribunal e dizermos: Senhor, eu cometi o pior erro desse mundo, que foi não te receber, não te ter como Senhor e Salvador. Mas eu era uma pessoa boa. Eu fiz muita caridade. Eu nunca menti. Eu nunca roubei. Eu nunca matei. Eu era uma pessoa boa. Meus atos de bondade nesta terra não serão suficientes para cobrir a minha condenação. Então eu preciso de alguém que cubra a minha condenação. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Todos nós, como seres humanos, não importa se bem sucedido, se não, se debaixo de luta, se não, se com dinheiro, sem dinheiro, se graduado ou não graduado, não importa, qualquer um de nós que estamos aqui hoje, por causa do pecado, fomos condenados. E nossos atos bons não são suficientes para nos anular a condenação. Mas um dia, Jesus decidiu vir a este mundo para pagar pelos meus pecados. Então eu posso dizer: Jesus, o Senhor veio e me substituiu. O Senhor fez a propiciação. O que é a propiciação? Você tem que pagar isso, mas você não tem, então vai morrer. Aí chega alguém e fala assim: mas eu tenho, e eu pago no lugar do Kel. Isso é salvação. E porque um dia ele fez isso por mim, ele agora tem direito sobre a minha vida. Ele não toma esse direito, ele não exige este direito, mas ele conquistou um direito sobre a minha vida. Então, ele pode vir hoje e me salvar de qualquer outra coisa. Se ele me salvou da pior condenação que estava sobre mim, ele me salva de qualquer outra coisa. Uma dor, uma tristeza, uma aflição, um dardo, um inimigo, qualquer situação do meu dia a dia. Porque um dia ele fez propiciação pelos meus pecados, ele se entregou pelos meus pecados, ele me substituiu. Eu estava indo para aquela cadeira de morte, para aquela cruz, eu estava indo, como parece claramente hoje na vida terrena, eu estava indo para o inferno. Mas Jesus fez propiciação. Como propiciação, ele se entregou por mim. Ele me salvou. Minha vida pertence a ele. Se ele me salvou, se Deus o Pai enviou a Jesus à morte de cruz para me salvar, não me salvará de todas as outras coisas? O nome Jesus significa salvação. Ele salva, o eterno salva. Mas será só uma expressão se eu não me apropriar disso cada instante da minha vida. Se eu pensar em Jesus só no âmbito da religião, você vai entender que católicos não falam tanto de Jesus, falam de Deus. Crente fala demais em Jesus. Esse negócio de crente falar demais de Jesus. Não. Jesus é um nome. O nome todo-poderoso que expressa tudo o que Deus é, mas que expressa tudo o que ele fez por mim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, e o seu filho tem um nome. E esse nome é Jesus. E esse nome significa: ele salva. Se eu achar que eu não preciso de salvação, eu sou o pior dos perdidos, dos condenados. E se eu descobrir que eu preciso de salvação e invocar a Jesus, serei salvo. Todos os dias, em todas as circunstâncias. Eu convido você a fechar os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. E nós vamos pedir a Ele: Jesus, eu quero que esta verdade seja absoluta todos os instantes da minha vida nesta semana. Nós vamos participar do pão e do vinho, da ceia do Senhor. E nós vamos dizer: Jesus, eu quero te agradecer pelo que o Senhor fez por mim. Tu és o meu Salvador. Eu quero viver isso todos os dias da minha vida. Eu quero viver isso todos os dias. Tenha um tempo seu com Ele. Tenha um tempo falando com Ele no seu coração. Talvez você tenha que orar com toda sinceridade, dizer assim: se realmente é isso, vem falar comigo no meu espírito. Se o Senhor está aqui mesmo, se esse homem está falando isso, e tudo isso é a verdade absoluta de Deus, me salva aqui agora do desconhecimento, da ignorância, da cegueira, dos meus pensamentos que me fazem crer que eu sou bom, e com o fato de eu ser bom em tudo, eu estou salvo. Não, Senhor, não são os meus bons atos que me salvam. Jesus me salva. Jesus, eu quero ser simples assim. Eu quero ser simples assim. Eu quero crer de todo o meu coração, com esta simplicidade: meu Salvador não é o meu dinheiro, não é o meu conhecimento, não é a minha bondade, não são os meus atos de justiça. Meu Salvador é Jesus Cristo. No meu espírito, ontem, será quando for arrebatado e receber um corpo glorificado, lá amanhã. Mas é hoje também, na minha alma, no meu dia a dia, em todos os assuntos. Se você pode aclamá-lo Senhor Salvador, convido você a ficar de pé. Levante a sua voz e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu reconheço nesta manhã, Tu és verdadeiramente minha salvação, em todos os assuntos, todos os momentos, Tu és Jesus. Eu quero falar este nome, eu quero pensar neste nome, de uma forma viva, poderosa. Tu és aquele que me salva, Tu és o único que me salva. Eu te confesso como meu Salvador, como meu Senhor, e eu quero viver todos os dias da minha vida te tendo como meu Salvador. Todo assunto, qualquer questão, eu quero invocar o teu nome, eu quero aclamar o teu nome. Eu renuncio a qualquer outra ideia, a qualquer outro recurso que me apresenta salvação. Porque não há salvação para nenhum assunto, em nenhum outro lugar, em nenhum outro nome, senão o nome de Jesus. Vem morar em mim, habita em mim, Espírito Santo, conduz minha vida, porque Tu és o meu Salvador. Se você crê nisso, diga amém.